faz queixa, paz e amor. Fica com mais um sorriso, faz queixa, paz e amor. Nossa brinquinha, te peço a passar. Olha por nós, vem-nos abençoar. Vou ao Santinho, vou-vos visitar. Ora, muito boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Glória na Rádio Arcanciel 96.2. Ora, sejam muito bem-vindos à minha emissão das 14 às 16. Ora, cá estou eu com a música da Glória, como sempre, para alegrar a vossa tarde. Ora, para quem está a trabalhar, um ótimo trabalho. Para quem vai em viagem, uma ótima viagem. E para quem está a tomar o seu café, um ótimo café. E eu desde já vou dar o início à minha emissão e hoje digo já que para este ano será a minha derradeira deste ano, se Deus quiser. Ora então, vamos ficar com a boa música portuguesa e a boa disposição. Fiquem bem, até já.

e que volte, porque eu a quero, a quero, a quero. E se não voltar de mágoa, eu morro. O seu perdão, vive sofrer por mim, vive chorar por mim. Compreendi que tu não mereces sofrer, vive sofrer. Ora, muito bem, 14 horas e 21 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcancel 96.2. Ora então, eu à volta das 15 horas, como ao costume, vou dar a minha receita. Hoje vou ver se passo duas receitazinhas para vocês. Ora então, vamos ficar com o nosso saudoso Roberto Leal. Dá cá um beijo, assim é que é, porque está frio, convém dar uns beijinhos uns aos outros, porque só sabem bem, quando está muito frio. Agora, quando está no calor, um vai para cada lado. Ora então, fiquem bem, até já. Não sejas má, não sejas louca. Galícia, que és intelectual e que é piroso falar de Portugal. Essa cultura de música estrangeira, pior do que a brejeira que às vezes cá se faz, é a moldura de um quadro mal pintado, quando não vale um fado ou uma canção mordaz. Vê se percebes que também há lugar para quem gosta da cantiga popular. Muito bem, assim é que é. 14 horas e 28 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcancel 96.2. Ora, muito obrigados por estarem na companhia da Rádio Arcancel. Ora então, hoje somos o 6 de dezembro. 6 de dezembro, mês vai abalar. Estamos no Natal. O tempo passa muito rápido, mas pronto, é assim. Então, eu tenho aqui uma dedicatória para fazer... para Maria Pereira, que pede a nossa saudosa Linda de Souza, duas malas de cartão na terra de França. Pronto, ora então, fiquem bem, até já. Como tantos outros, ele não perdeu a esperança. 96.2. La FM en couleur. Então, 14 horas e 35 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, eu tenho aqui mais uma dedicatória da parte do Sr. Manuel Teixeira para a sua esposa e para toda a família, para todo o auditório e para todos os animadores. Meu muito obrigado e para todas as pessoas que o conhecem. Ora então, vamos ficar aqui com Malhão Traçado, o grupo folclórico do Minho, que ele gosta muito de folclore. Ora, toca então aí a fazer um pezinho de dança e mais agarrar a esposa e toca a dançar. Vá, até já. Thank you. Doutor Chico, Doutor Chico, coração, Chico, coração pra ti. Chico, coração pra ti. Chico, coração pra ti. Tenho guardado pra ti um Chico, coração sem fim, para te dar, dar, dar já neste verão. Tenho saudades, amor, de te abraçar com calor, de te apertar, dar, dar no meu coração. Por isso não demores a regressar, eu estou aqui, amor, no mesmo lugar, tão ansioso por te amar. Chegar o verão, Doutor Chico, Doutor Chico, Doutor Chico, coração, Chico, coração pra ti. Quando chegar o verão, Doutor Chico, Doutor Chico, Doutor Chico, coração, Chico, coração pra ti. Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, coração pra ti. Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, coração pra ti. Cada vez mais, mais, mais juntinho do meu. Ando para aqui a ouvir o meu coração pedir, baixinho, ai, ai, ai, para estar junto ao teu. Por isso não demores a regressar, eu estou aqui, amor, no mesmo lugar, tão ansioso por te amar. Quando chegar o verão, Doutor Chico, Doutor Chico, Doutor Chico, coração, Chico, coração para ti. Quando chegar o verão, Doutor Chico, Doutor Chico, Doutor Chico, coração, Chico, coração pra ti. Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, coração pra ti. Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, coração pra ti. Doutor Chico, coração, Chico, coração pra ti. Quando chegar o verão, Doutor Chico, Doutor Chico, Doutor Chico, coração, Chico, coração pra ti. Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, coração pra ti. Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, coração pra ti. Quando chegar o verão, Doutor Chico, Doutor Chico, Doutor Chico, coração, Chico, coração pra ti. Quando chegar o verão, Doutor Chico, Doutor Chico, Doutor Chico, coração, Chico, coração pra ti. Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, coração pra ti. Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, coração pra ti. Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, coração pra ti. Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, coração pra ti. Teus olhos negros, que eu vi anos depois, espero cantar outros tantos. 10 anos depois, trago ainda muito amor na minha voz. Primeiro foi o olé do cigano, logo a seguir então cantei a França amiga, e com o obrigado portugueses, vocês fizeram de ouro a minha vida. Depois nasceu a flor portuguesa, cantada por milhões vezes sem fim. Meu coração bateu quando cantei, mulher alentejana para ti. 10 anos depois, para vocês ainda canto. 10 anos depois, espero cantar outros tantos. 10 anos depois, trago ainda muito amor na minha voz. 10 anos depois, sinto ainda a mesma chama. 10 anos depois, o meu povo ainda me ama. 10 anos depois, eu também não me esqueci de todos vós. 3 meses de amor, noivas de verão, foi tanta alegria que me deu. Senti cada vez mais vosso carinho, e para agradecer falei com Deus. Ao telefone eu estive convosco, vocês pediram mais e eu dei também. Eu agradeço estes anos todos, agradeço à minha Santa Mãe. 10 anos depois, para vocês ainda canto. 10 anos depois, espero cantar outros tantos. 10 anos depois, trago ainda muito amor na minha voz. 10 anos depois, sinto ainda a mesma chama. 10 anos depois, o meu povo ainda me ama. 10 anos depois, eu também não me esqueci de todos vós. 10 anos depois, para vocês ainda canto. 10 anos depois, espero cantar outros tantos. 10 anos depois, trago ainda muito amor na minha voz. 10 anos depois, sinto ainda a mesma chama. 10 anos depois, o meu povo ainda me ama. 10 anos depois, eu também não me esqueci de todos vós. 10 anos depois, para vocês ainda canto. 10 anos depois, espero cantar outros tantos. 10 anos depois, trago ainda muito amor na minha voz. Ora, muito bem. Ora, são 14 horas e 49 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcancial 96.2. Ora, tenho aqui uma dedicatória da parte do Sr. António Lourenço para sua família, para sua esposa, suas filhas e para todos os seus colegas de trabalho, para toda a sua família e para todas as pessoas, amigas, colegas de trabalho, tudo que por ele rodeia. Então vamos ficar com o Roberto Carlos, Tudo Passa. Assim é que é. Convém que passe e passe bem. Ora então, vamos escutar. Fiquem bem. Até já. grande amor de verdad, ese amor no se olvida. El tiempo pasa, todo pasa y en el pecho ese amor siempre anida. Y cualquier momento lejos de él, la nostalgia tormenta. Pero cualquier momento cerca es tan bueno, ese amor aumenta. Mi amor por ella es sin medida, porque ella es todo. Todo en mi vida. Yo nunca imaginé encontrar en el mundo un amor tan perfecto, del tipo que cuando se tiene no se sabe si cabe en el pecho. Pero yo puedo hoy decir lo que es un amor verdadero. Y un amor así yo sé que es por siempre, yo sé que es eterno. Mi amor por ella es sin medida, porque ella es todo, todo en mi vida. Quien ama no olvida, quien ama, el amor es así. A veces me olvido de mí, pero de ella yo nunca me olvido. Por ella este amor infinito, el amor más bonito. Así es nuestro amor sin medida, un amor para toda la vida. Mi amor por ella es sin medida, porque ella es todo, todo en mi vida. Es sin medida, porque ella es todo, todo en mi vida. minhas. O anel que me deste era de vidro e bronze. O anel que me deste era de vidro e bronze. O amor que tu me tinhas, ai amor, amor, amor, era tu que acabou-se. O amor que tu me tinhas, ai amor, amor, amor, era tu que acabou-se. Chama. Foi um tapa no nariz, ai amor, amor, amor. Foi um fogo sem ter chama. Passei pela tua porta e olhei na fechadura. Chamei-te, tu não quiseste. Coração de pedra dura. Dá-me aquilo que eu sei para o rasgar as tirinhas. Já que tens outros amores, não precisas coisas minhas. Ora, muito bem, 14:57, assim é que é. Ora, então, tenho aqui mais uma dedicatória de parte de Sr. Brito da Silva, de Leão, que também escuta a Rádio Arcanciel através da internet. O meu muito obrigado por estar na nossa companhia. Ora, então, ele pede a música para todas as famílias espalhadas pelos quatro cantos do mundo, para todos nós, e o meu muito obrigado. Carlos Ribeiro, De Joelhos ao Chão. Ora, vamos, fiquem bem, até já, vamos escutar, até já. Cova da Iria. Muito bem, 15 horas e 3 minutos, ora, aqui nos estúdios da Rádio Arcancel 96.2. Ora então, eu vou dar a minha receita agora para o Natal. Já tenho dado e agora hoje falta-me dar uma receitazinha das filhós. Como eu faço as filhós? Mas há filhós de muita maneira, não é? Mas eu, as minhas, eu vou dar a minha receita. Tenho outra receita, mas hoje vou dar... Esta já passei a outra, que é com abóbora, mas hoje vai ser sem abóbora. Pronto, então pegámos mais ou menos meio quartilho de água, deitámos numa terrina. Deitámos uma colherzinha daquelas de mexer o café, que é uma bentadinha de sal, lá dentro da água. Uma boa colher de açúcar lá dentro da água. E de seguida podemos juntar pinhões... Porque como estamos no mês de Natal, isto já é para o Natal, é bem, os pinhões ficam muito bem, pode misturar aquelas uvinhas passas daquelas miudinhas, estão bem lá para dentro, e pode também pôr nozes partidas miudinhas, não é? Como, ao gosto de vocês. E depois vamos então juntar a farinha, com fermento, farinha de trigo com fermento, daquela de fazermos os bolos. Vamos mexer, deitando, mexendo, até que depois vão, quando a massa já está a ficar um bocado grossa, vão lhe juntar dois, se for para meio quartilho de água, é preciso três ovos. Com bem os ovinhos, ficam muito bem. E mexem sempre aquela massa com os ovos, mexe bem mexido. Até que, bom, deitando farinha, até ao ponto que vejam que pegam numa colher para deitar no tacho, não é? E que não vá a cair por lados, não é? Convém pegar na colher, não é aquela massa muito dura, mas também não pode ser muito mole, senão vai sujar tudo, para deitar dentro do tacho uma colher para fazer cada filhó. E e depois de seguida vai... tenho o tacho ao lume, não é? Enquanto mexe a massa, vai pôr o tacho ao lume, meio de óleo, a ferver. Só vai começar a fazer as filhotes quando o óleo estiver a ferver. Atenção, não se queima. Pronto, e vai deitando, eu meto mais ou menos uma colher em cada filhó, porque elas crescem. E também pode deitar um bocadinho de frumento, depende da farinha que vocês vão utilizar, não é? Eu até, por acaso, muitas vezes a junto, outras vezes há uma farinha mais especial que eu até nem a junto, e elas crescem na mesma. Mas pronto, se quiser deitar um bocadinho de frumento daquele dos bolos, também pode deitar, não tem problema nenhum. E então, de seguida, vamos fritá-las, uma por uma, se quer mais escuro, mas depois põem lume brando, não é? Quando elas já estão o óleo a ferver, vocês põem lá dentro, bom pôr em lume brando, não, senão queimam-nas e elas não estão cozidas por dentro. Então, temos que ter isso em atenção, e tem de ter bastante óleo. Mas põe numa travessa, não é? Ao lado, vai... estirando, polvilhada uma travessa com açúcar e canela ou com mel. Pronto, e vai pondo numa travessa, uma por uma, em cima umas das outras. Depois você tem de compor a travessa à sua ideia. E depois de seguida, pronto, olha, estão prontas para comer. Esperamos que toda a gente coma com muita saúde, muita paz, muito amor e um Feliz Natal para todos nós, com muita saúde. E então vou dar outro xaropezinho, que é para vocês beber. Eu acho que é um bom xarope, que é para não pegar a gripe fácil. Então vocês pegam um quarteirão de aguardente e deito numa garrafinha de vidro. E vão deitar nesse quarteirão de aguardente, porque é aquelas garrafinhas pequeninas de vidro, muito chitosinha, não vai fazer nenhum litro dela, não é? Porque senão é mais quantidade. Pronto, mas eu, mais ou menos, eu dou a dar para um meio quartilho ou um quarteirão. E deitar a aguardente dentro da garrafinha, e depois, de seguida, deita-lhe duas colheres de mel lá dentro. E uma colherinha das de sobremesa, comemos a sobremesa, uma colher das de sobremesa, de canela, também lá dentro. E vai agitar aquilo várias vezes, porque o mel é um bocadinho ruim de desfazer com a água ardente. Atenção. Mas vocês sempre mexerem. E põe no frigorífico, na porta do frigorífico. Há até quem queira pôr no congelador, mas não é necessário isso. Ponha no frigorífico, porque ela não congela. Ela no congelador, ela não congela. Mas pronto, no frigorífico, põe na portinha do frigorífico, lá muito direitinho, todas as vezes, no fim do almoço ao meio-dia, no fim do jantar à noite, um calcinho, um bocadinho desse bagaço assim bem composto, mas agitar, sempre mexer bem antes de o tomar, de beber, que é para ficar bem envolvida o mel com o bagaço, é aguardente. E a canela. Então todas as vezes tem que agitar o frasco, mexer bem. E pronto, olha, espero que passe todos um bom Natal e vamos continuar com a boa disposição e a boa música portuguesa, e até já. que assim seja. Ora então, vamos continuar com a boa disposição e a boa música portuguesa. Até já. Ora, desculpem lá, ela não quer, também tem o seu direito de avariar, como nós talvez também ficamos doentes, também deve estar doente. Ora, então, vamos ficar com o Marco Paulo, Cuida de mim, Nossa Senhora, meu Deus, cuida de mim, meu Deus. Este é da parte de Maria Antónia, para todos os seus filhos, seus netos, e para todas as pessoas que a conhece, de Maria Antónia Dias, e para todo o auditório e para todos os animadores, o meu muito obrigado. Ora então, Marco Paulo, meu Deus, meu Deus. Vamos escutar. Desta vez estou-te falando, porque estou desesperado, sem saber o que fazer. Ela foi, e eu entreguei-me ao desgosto, e um sorriso no meu rosto, nunca mais voltei a ter. Meu Senhor, já pensei acabar tudo, e parti para outro mundo. Estou perdido, te confesso. Ai, não sei o que faço, não sei o que faço. Ai, por isso te peço, meu Deus, eu te peço. Cuida de mim. Saber para onde ir. Ela foi, e eu fechei-me na saudade, disse adeus felicidade e bom dia triste fim. Meu Senhor, já pensei acabar tudo e partir para outro mundo. Estou perdido, te confesso.

eu ouvi o passarinho às quatro da madrugada cantando lindas cantigas à porta da sua amada. Por ouvir cantar tão bem a sua amada chorou às quatro da São 15 horas e 30 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Eu vou passar agora uma linda música que é de Jerusalém para todo o auditório, para todos os animadores, para todas as pessoas que estão à escuta da minha emissão e todos aqueles que estão espalhados pelo mundo inteiro, para que todos tenham todos um Feliz Natal e para o nosso Florentino amigo. E para o Sr. Ferreira, que já passaram todos por aqui, para todos aqueles que já passaram por aqui, para os 33 fundadores, pronto, da minha parte, vamos ficar com a linda música de Jerusalém. Até já. Jerusalem, y Israel a mí. Kilo no lo sé. Hambenami. Zumangi shilana. Jerusalem, y Israel a mí. Kilo no lo sé. Hambenami. Zumangi shilana. Ya Ai colana, buso a mi, au colana. Kilo no lo sé, su hambenami. Daulami, ai colana, buso a mi, au colana. Kilo no lo sé. muito bem. Ora então, são 15 horas e 38 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora, tenho aqui uma dedicatória de Sr. António Bessa, que pede para Manuel Lourenço e para toda a sua família e para todos os seus colegas e para todos os velhinhos, os doentinhos, para todos os velhinhos que estão espalhados pelos quatro cantos do mundo. Ora então, vamos ficar com Kim Barreiros, vamos todos à vacina. Claro, primeiro são os velhinhos, todos para a vacina. Ora então, a pedido do Sr. António Bessa. Ora então, vamos todos para a vacina com Joaquim Kim Barreiros. Até já. Sim, muito bem. 15 horas e 46 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, vamos até Portugal, na onda da Rádio Arcanciel, até Amarante, para o Sr. Manuel Pereira Teixeira, que quer dedicar à sua esposa esta linda música que eu vou passar. Para ela e para os seus filhos, para os seus netos e para todas as pessoas que o conhecem. Ora então, vamos ficar com esta linda música, Um Homem Tão Bem Chora Quando Ama. Isso acho que deve ser verdade. Quando chora é sinal que ama. É, tá bom. Muitos às vezes choram, mas se calhar é tudo falso, mas está bem. Vamos ficar por aqui. Então, Um Homem Tão Bem Chora Quando Ama. Até já. Ser assim, eu gosto de ti, tu sabes bem. Tu és o grande amor da minha vida. Só tu, só tu, só tu e mais ninguém me faz chorar, oh minha querida. Eu sempre na vida ouvi dizer. Só tu, só tu, só tu deves saber que eu choro simplesmente por te amar. O homem também chora quando ama. Eu choro se não estás ao pé de mim. Ser assim. O homem também chora quando ama. Eu choro se não estás ao pé de mim. O homem também chora quando ama. Que culpa tenho eu de ser assim? Os filmes que vimos mão na mão, as músicas que dançamos tão juntinhos. Só tu, só tu, só tu, minha paixão. Não me faltes agora com carinhos. Se choro é por sentir que o teu amor, sem eu saber porquê, quer ir embora. Só tu, só tu, só tu deves saber que é por ti, que é por ti que eu choro agora. O homem também chora quando ama. Eu choro se não estás ao pé de mim. O homem também chora quando ama. Que culpa tenho eu de ser assim? Ser assim, ai que culpa tenho eu de ser assim. Thank you. agora 15 horas e 4 minutos. E 54 minutos. Ora então, vamos ficar com Maria do Sameiro, homenagem a Santa Maria para todos os doentinhos, para todo o auditório e para todas as pessoas, que a Nossa Senhora nos cubra com o seu divino manto, que passemos todos um Natal muito feliz na companhia de todas as pessoas que mais nós desejamos. Ora então, vamos ficar com Maria do Sameiro, homenagem a Santa Maria. Visitada pelo anjo de Deus, certo dia, um filho santo dará à luz. O Espírito Santo, filho de Deus, chamado Jesus, tu respondeste com humildade. Sou sua serva, faça-se em mim a sua será. Sim, cheguei ao fim da minha missão, espero que tenha sido do vosso agrado. Comigo foi um grande prazer estar aqui na vossa companhia e vos digo que vou estar ausente, que vou passar o Natal para Portugal e vou estar ausente uns tempos aqui da Rádio Arcanciel. E vos desejo a todos um feliz Natal, que seja tudo de paz e de amor e umas boas entradas para o ano novo com saúde, paz e amor. E a graça de Deus. Ora então, eu vou-me acabar de despedir com o hino de Portugal. Até já. Ora, assim me despeço, que tenho todos um Feliz Natal e um próximo Ano Novo. Ora, então, Feliz Natal para todos e até à minha próxima, se Deus quiser.